104. 4101, direita 29. 29, 14. Sim, a Guarda de Copa, limpo 02. Salvador, Bona 941. Bona 941, prossegue táxi via Alfa Juliette, posição 06. Alfa Juliette, 06, Bona 941. O Olimpo 02, posição 02, poderia confirmar se foi feito uma seragem mudando o nome para FAB 7201? Bota na curta, pouso parado na 17 a mel. O Juliette Serra, você estava na rotatória? Positivo, senhor. Apenas uma pequena desvia aqui à esquerda. Estava na rotatória. Sente. Após o desvio, informa o controle voando rotatória. Já na prova rotatória agora, já. Juliette Romeu, ajuste no 097, 60 graus, 89. Pouso autorizado na pista 17. Pouso autorizado na pista 17, Romeu. Salvador, boa tarde, está 3283. 3283, boa tarde, ajuste no 097, vento de Salvador, 120 graus, 89. Informa o tráfego, Robson 44, fará pouso pairado, cabeceira 17. 3283, vento do tráfego. 35240, solo 03, direita, solo 129. Direita, solo 129, 5240. Retorna para o Edpelo, gol 967. Sente, confirma o desvio, direita ou esquerda? Quero dizer esquerda, gol 967. Já está retornando a rota. Sete. Juliette Serra Tango, chame em Torre Salvador, na frequência 118, decimal 95. 0895, ó. Juliette Serra Tango, volta agora. 35240 na época. 35240, prossegue táxi via Alfa Kilo Pate 3, posição 04. Alfa Kilo Pate 3, a 04 na posição, 5240. O Olimpo 02, quanto cópia? Motor de Salvador, meu guardião. Boa tarde, Alfa 3144, tem informação certa. Então 31144, planificação, desse mantém 050. Ajuste de altímetro no 097, chegada à mare. Descendo para 5000, chegada à mare, 0017, 3144. Gol no 697, redução para 220 nós, 220 nós. Reduzindo agora no 697. Controle Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Julio até Romeu. Papá Romeu, Zulu, Hotel Romeu, acendo identificação. Dentro da casa do Hotel Romeu. Afirmativo, informe no ponto de alta descida. O Zulu, Hotel Romeu. Dentro do Zulu, Hotel Romeu, até a parada de alta descida. Dois autorizados acionamentos e um produto táxi. Três, um, quatro, quatro. Prossiga. A possibilidade de voar Duna. Negativo, vou Itape, está autorizado Itape. Apenas tive Itape, já, 3144. Salvador, transfere com a Itape, voo 924. Uno 924, ação em identificação, chegada a mare, desse mantém o 060, ajuste de altímetro no 017. Mare, comigo 17, 4060, 924. Localizador, está 3204. Sente, passa Duna, completo sinal do procedimento. E agora chame Torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. 3283-0612, direito 219. Direito 219, 3283. Não, tranquilo, aquilo. Poderia confirmar se foi feito? feito uma DLA ou uma CHG, porque o último plano aqui já foi vencido. Tá 15 e 15. Eu mantenho os corredores visuais, corredor caixa-pregos. Eu tenho frequência livre agora, 1, 2, 3, 4, 5, para coordenação com os tráfegos locais de Veracruz. Informe a 20 milhas de Salvador, ingressando CTR Salvador. Gente, Serra Tango, frequência livre estacional, aprendeu. Alfa, Juliette, posição 03. Alfa, Juliette, 03, 3203. O Delta Kilo-Kilo, o plano vale 45 minutos, então o senhor estava com o plano válido até as 16:00, porém já são 16:07. Quadrão Salvador, do Lota Romeo, no ideal de descida 5 minutos para ingresso na Delta. Zulu Hotel Romeu, desça em regra de voo visual para dia 2.500 pés, ajuste de altímetro no 017. Sente, 2.500 pés, esperar a visualização do 017 Zulu Hotel Romeu. Confirme. A uniforme Sierra Eco Hotel, confere. Sierra Eco Hotel, aciona o transponder 0135, não tenho contato radar com a aeronave. Mantenha 1.500 pés, regra de voo visual, ajuste de altímetro 1.017. Serra Eco Hotel. O senhor está mantendo o corredor Veracruz? Estabilizado, igual no 697. Flat final, chame torre na frequência 118.612. 86. Serra Eco Hotel, o senhor está a 21 milhas de Salvador? Ciente, mantenha no 1.500 pés na escuta do controle. Autorizado Fortaleza, nível de voo 330, decola da 10 com curva à esquerda. Na saída Momo, transição Froti, Viel Pedulu 19. O controle opera em 120 decimal 8 e o transponder 5442. Objeto 6721, não planejamento correto, são pontos possível de estacionamento. Mas... 2230, na escuta do Sal Salvador. Prossiga. 2230, possui seu plano agora, ponto cópia. Negativo, prossiga. Autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 180, decola da 10 com curva direita na saída Arbor Elefa, após Oscar Bravo Delta, uniforme Delta, após conforme rota. O controle opera em 120 decimal 8 e o transponder 5457. 97, pouso autorizado da 10, vento 140 graus, 10 graus. Livre pouso 90, agora no 697. Após todo o último, após a rota, desejo de controle, está traçado. 2230, planejamento correto, estamos prontos para o tiver funcionamento. Agora pronto. Mudar 3804, passo livrou. Estamos 3804, muito boa tarde, prossegue táxi via Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette 01, boa tarde. Terra Eco Hotel. Tempo de sobrevoo nesse setor. Entra pra cima. Você tá retornando a Salvador agora? Sente, voando rotatória, informe visual com o aeródromo. É 31144, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1017, informe final do procedimento LS X-Ray, pista 10. 2000 pés, 1017, apontará estabilizado no ILS, Utah 3144. A Chanel 6315, voe a posição toque. Zulu Hotel. Confirme, confirma a aeronave que modulou para o controle. Zulu Hotel Romeo, ingressou na terminal. Sente, Zulu Hotel Romeo, na escuta, no controle, descendo para 2500 pés. 2500. Salve Salvador, boa, com 1697, livrou. Show no 697, autorizado Type CBA Alfa JS, posição 05. Cidade de Alfa Juliette, posição 5, bom, Renan Zé. Boa. Dona 3144. Escuta, Dona 3144. Somos tráfego na posição de 11 horas, 5 milhas. Rumo nordeste, sem altimetria. Porém, está mantendo 1000 pés, é o Alfa Serra 50. Sim, Dona 3144. Sente Marinha 7085, no 1500 pés autorizado, ajuste de altímetro 1017, informe ingressando no corredor Interlagos. Gol 1924, desse mantenha 3000 pés, ajuste de altímetro 1017. 1917 para 3000 pés, 1924. 17, comprou a do litoral sul, a 500 pés, o controle 120.8 e o transponder 0121. Gente, Delta Kilo Kilo no hangar da Bata, poderia confirmar pessoas a bordo? Estacionamento Itaipu, torre 118.95. O Zulu Hotel Romeo. Guarapari, Romeo. APA Romeo. Ana Report Taxi. O do 924 reduza para 210 nós. Reduzindo 210 nós, 924. Sente, chame Torre Salvador na frequência 118.95. 924, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1017. Informe final do procedimento LS X-Ray, pista 10. 2000 pés, informaremos, 924. Estabilizando o localizador, TAN 31144. TAN 31144, passa a Duna, completo final, chama agora a torre, 118, decimal 95. Chamará, até daqui a pouco, TAN 31144. Quilo, quilo autorizado, táxi, reporte para ingresso, ajuste 1017. Torre 118, decimal 95. Quilo, quilo, Vilas Manaus, autorizado. Ingresso, decolagem, 150 com 10. Táxi. Autorização, Bruno. Ecotel, reporte final de 3 milhas para fazer o 360. Afirma, final de 3 milhas para fazer o 360. Autorizado Aracaju, nível de voo 230, decolada 1-0, com curva esquerda na saída Pucajama, pós direto via Golf 677. O controle opera em 120, decimal 8 e o transponder 5443. Vamos para a posição de 1 hora, 17 milhas, rumo nordeste, passando 050. O Oxenheim é 305. É, controle Salvador, poderia confirmar a frequência da torre, portão 3144? 118, decimal 95. Olympus 02, autorizado táxi até a Taxway Hotel. Chame pronto para cruzamento. Pés na escuta do controle. Zulu Hotel Romeu, desça e mantenha 1.500 pés. Desce 1.500 pés, Zulu Hotel Romeu. Tem condições de se encaixar com o número 2 e manter a separação? Serra e Eco Hotel? Afirmativo, fica com pés. Ciente, reporte final de 2 milhas, Serra e Eco Hotel. Serra Cotel só não reduza demais, que eu tô com outro tráfego a 8 milhas da Caliceira 10. Zulu Hotel Romeu. Por gentileza, para evitar tráfego. Gente, Zulu Hotel Romeu. Xenem 3115, desse mantém o 050. 050-6315. Cruzamento, chama a torre 118, decimal 95. No 924, forma o tráfego, ultra leve. Na final da 17, será o segundo para pouso. Solo da tarde, 4089. Azul 4089, 1 minuto, cópia. Jet 6721 para o táxi com 174. 4 horas e 50 minutos. Avisete 6721, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, chama torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 06. Poderia confirmar a alternativa? Ciente, grata, ponto de espera, chama torre 118, decimal 95. Para 3 mil pés. A sua posição de 1 hora, meia dúzia de milhas. Ciente, tem um tráfego no ticket, 6 minutos. Eu disse, via Upper Whisky 50. O controle opera em 120, decimal 8 e o transponder 5445. O Azul 4089, após direita voa, eu chame pronto para o estacionamento. Paulo Salvador, muito bom dia. Boa tarde, Altan 3144, livrou. Altan 3144, muito boa tarde. Vai dar passagem ao P3 da Fosséria. Segue via Alfa Juliette, posição 1-1. Alfa Juliette, 1-1, Altan 3144. Olimpo 02, consegue táxi via Alfa Juliette, passe 1, Índia. No ponto de espera da 10, chame torre 118, decimal 95. O ajuste de altímetro no 0, no 6. Está autorizado 2.000 pés, final do procedimento LSF3, pista 90, informe estabilizado. Ok, 2.000 pés, final do F3, reporte estabilizado. F3, 90. Adulto 3216, boa tarde, conformação de terra, autorização Fortaleza. Então, 3216, informação é Tango, aguarde golpe. Sente na escuta do controle, informe em rotatória. Marinha 7085, chame torre na frequência 118.895. 118.95. 118.95, Marinha 7085. São 3216.cópia. Autorizado Fortaleza, nível de voo 370. Decola da 10 com curva esquerda na saída Momo, transição flutiva e altitude 19. Após, segue conforme rota. O controle opere 120 decimal 8 e o transponder 5455. Papel 370 para Fortaleza, disponível, decola da 10 com curva esquerda após o perfil da Momo, transição Frosti para Pesulu 19. 208-54-55, São 3216. São 3216, acontecimento correto, são pronto para o tiver questionamento. Claro. Golo 924 na Alfa. Golo 924, prossegue táxi via Alfa Juliette, posição 10. Alfa Juliette, 10. E essa é o Janeiro 6315. O Janeiro 6315, completa a aproximação, torre 1-1895. 1895, obrigado. O Marinha 7085 vai manter 2 milhas afastado da cabeceira 17, setor norte, aguardando. O 705 mantendo 2 milhas afastado da cabeceira 17, setor norte. Eu tenho um trânsito agora na final da 10, você vai aproximar como número 2. 705, número 2. Torre, boa tarde, Oxanero 6315. Canário 6315, boa tarde, continua a aproximação, essa maré está livre. Afirmativo 6315. Olimpo 02, mantém o ponto de espera. 6315, pouso autorizado 90, vento no 30 graus, 089. Tive pouso 6315. Marinha 7085, está visando com o tráfego na curta final 10? 705, afirma, chuva. Gente, sobre o princípio número 2, pode se ajustar e para gerar base. 705, número 2. 6721, decolou os 26, controle 1208. 208, boa tarde. Boa tarde. Torre 705 voltando, confirme pista em uso. O senhor já pode girar a base para a pista 10, a retaguarda do Chaneto. Sim, 705. 30, Momo. Marinha 6085 tem condições de abandonar a final da 17? Afirmo, se autorizado, faz final direto para o pátio militar. Afirmativo, final direto para o pátio militar. Falou 2-8, direita no 2-1-9. Afirmativo 2-1-7 na 1-2-1-9. Só confirmando o solo é 2-1-7? 1-2-1 no decimal 9. 2-1-9, ok. O Marinha 05, vento 1-60 grau 0-9. 5, autorizado táxi via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6315. Solo, Salvador, sou 754 para o táxi, 105 a bordo, 420 de autonomia até na Fortaleza. Bona 754, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera Chame Torre, 118, decimal 95, Moisés de altímetro no 06, 113 a bordo, confirmando. 1-1-3 a bordo, Pátio Índia, está bom, espera do 1-0, vou lá pronto 1895, convite 1694. No 1924, fique atento ao banho da companhia, está oficiando, após autorizar a ingressar na Juliette, posição 1-0. Está atento ao avião da companhia, para o 1-0, é quase o 9-9-9. 2-0-10, 1-0, 9-6, autorizado ILS-76, vai, repórter está autorizado, bom, 3-2-8. Barra Romeu Tango Alfa Hotel, aciona a identificação, desce pro 050, chega na Mari. 02, decolagem autorizada no 0, vento no 30 graus, 129. Na série 2230, tem um Boeing da Gol que ingressará pela posição 10, após o mesmo acesso à retaguarda, autorizado o possível estacionamento e um pronto táxi. Após o mesmo acesso à Gol, partindo no 10, vale o que chama táxi do Boeing da Gol. Pode prosseguir, Fala 924, firma, autorizado a ingressar na Juliette, posição 10. Juliette, para 10, 4, 4. O Sanem 5, segue o banho da Gol, ingressa na Juliette, posição 04. Seguindo o Gol, posição 04, Sanem 63, 5. Torre, Alcântara 3, 2, 0, 5. Sim, para o solo. Então, 3, 2, 0, 5. São 3805, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da 10, com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o voo 16, após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. O controle 120, decimal 8 e o transponder 5471.